Alfa Pouso autorizado, pista 17, 070 graus, 4 nós. Pouso autorizado, União Lameral. Cuidado, decolar 239, controle 1935, bom voo. Papa Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, Manati, em condições visuais, reporte visando a CTR, Delta. Reportará, meu pé, está vendo aqui, Manati, reportará, visando a CTR. Solo agora as 4-1, autorizado backtrack, reporte você livre. Olha, eu quero Serra Lima, está passando o Veracruz. É o senhor Conde 45. Gente, Veracruz 1045. Não há tráfego a reportar, que o Serra Lima, sequência livre. Eco de Anovamba, controle. Tome o ponto de modificação de regra de voo. Salvador. 180 milhas, ciente. Frequência 2, deixa eu ver. 223 da passaria do Bom Dia sem identificação, desce, mantém 2000 via Bonfi, altímetro mono 0 no 4. Desce, a Bonfi 2. Tenente Juliette, mantendo CVSO, aguarde transferência para a torre, Juliette. Atento com as visuais, aguarde transferência para a torre, Juliette. Tenente Novamba, a 42 milhas ainda na escuta do controle, eco de Novamba. Papa Alfa, Charlie Mike, bom dia, confirmando para Terra Vista, Terra Bravo, Tango, Victor, o nível 180. Tem só um instante em cópia, por gentileza, eu vou coordenar com o controle a melhor saída, ok? Salvador, bom dia, altimetro 6200, bem-vindo à linha. 6200, bom dia, sem identificação, desce, mantém 3000, altimetro 0 no quadro. Chegada a Mari, altimetro 6200. 3000, andada na fase 4 do voador, né, amigo? Negativo, o número dando a sequência mantém a chegada, 6200. Vocês estão fazendo as restrições de velocidade ou acompanha a carga? O número 2 na sequência é, assim, bom que o senhor cumpra as instruções a fim de evitar uma vetoração para espaçamento. É, mas o número 2 vai se ajustar, né, 200. Ah, desculpa a gente que a gente não sabia. Chamando solo. Autorizado na remota 13, reporta táxi 3179. Controle, essa Juliette, visual parágrafo na prova rodatória. Chama a torre 118-62, com a Vitor Juliette. Chama a torre 18-62, com a Vitor Juliette. Bola da 17 com curva direita no perfil da saída da El. O controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal 6, dúzia e aciona 5145 no transponder. Alfa, Vitor Juliette, como o senhor é presente, curta a base, final 17? Presente na... presente, vai curtar a base para 17, Alfa, Vitor Juliette. Sete, curta e reporta final de 2 milhas e meia. Reporta final de 2 milhas, Alfa, Vitor Juliette. 4.336. Salvador Azul, 4208. 208, controle, acima identificação, desce, mantém 050, chegada Mari, 250, nós indicada, 4208. Chegada Mari, reduzindo 250, nós, 4208. Mike Eco Delta, ciente, frequência livre. Pode animar aqui na escuta? O Eco de Anovambar é o controle a 54 milhas de Salvador, mantém nível 100. Chame Centro Recife em 125 decimal 45. Eco de Anovambar. Não, não tem secundária não. Número 3663, ação, pode voar pelo 4000 liberando velocidade? QSQM63, número 4 na sequência, mantenha a chegada, ajustando-se, ajuste a sua velocidade na carta, aguarde possível vetoração para sequenciamento. Está mantendo a sua chegada, quando você faz 3, 6, 6. Ok, o número 1 tem condições de ir na prontidão interceptar o lock por meios próprios? Positivo. Ok, está autorizado o recorte estabilizado ILS. Autorizado para prontidão, recorte estabilizado prontidão. Utilizado o táxi Alfa de Animar, que é posto na Papá para ingresso. É, confirma o transponder que foi pago? É. Sente o vento, no momento 1 no 0 graus, com 8 nós. Tá, muito grato, essa é a vista de leite. Zuno 79, tá consolidado via parte principal, tá que foi Índia Alfa até o ponto de espera da 1 0, no ponto de espera a torre 1 no 9, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Espera, Charlie Mike, estou com a nave na aproximação. Vai. Já uma milha por voo no 7. Bom dia, 922. A sua identificação desce e mantém 060, chegada Mari. Voo no 922. Sim, 060, voo 1922. Confirme, você solicita raio-x? Não, pra gente não. Ok, então, voo 1922. Vida Juliette, solo agora, 5-3, backtrack autorizado, reporte 17 livre. Alfa Charlie Mike, segue o Charlie 150 no táxi, reporte aliado e ponto cabeceira. Bom dia, 6225. A sua identificação desce 070, chegada a Ponce, 6225. Do 2223, perto do externo, complete ILS, torre 118-612. 118-612, daqui a pouco. 6200 da Ocean Air, desce e mantém 2000 livre ILS, altímetro 10 no 4, chama estabilizado. Autorizado, 2 minutos, acelerar a estabilidade em LS, 6200. 2, 2, 3. controle reautorizado para 3.000 pés, altíssimo 1015, mato 4208. 3.000 pés, 208. Controle, Salvador, bom dia, bom, 4-4, cruzando 9-0, para 1. Gol no 434 é o controle. Da presente, curva esquerda, voe posição Aman. Desse, mantenha nível de voo 050. Aman, 050. Afirmação de identificação, permanece vigilância. Voo 1434. Após Aman, confirme, caso 4. Chegada Aman, após, no 434. 434, então, após Aman, chegada Aman. Azul 4208, reduz a 220 nós. É, já está na antena, 220 nós. Ok, seguinte, Azul. Pedro 223, 290 graus, com nós, autorizado posto. Autorizado posto, parceria 223. Da colada agora 5.6, controle 3535, bom voo. Bom fim de semana, obrigado. Azul 4208, redução 180 mais, Azul. 180, 4208. Salvador, uma boa, TAM 3179, Dael Leda. 3179, boa, contato radar vigilância, direto Leda. Submantém nível 340, TAM 3179. TAM 3179, Leda, 340. 050 para 4.000 pés, 3663 a TAM. Gente, confirme sua velocidade indicada, TAM 3663. Em redução para 209. 3663, subvetoração para sequenciamento. Mantenha presente pro limite ao localizador, TAM 3663. Tenha presente pro limitado pelo localizador, vai atingir 4.000. Gente, mantenha, ajuste 1015. Mantendo com 1015, 3663. Passaredo 2223, bom dia, táxi Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, 14, principal, 2223, na sua aqui. Afirmativo, só corrigindo, pode decolar no perfil mesmo, porém restrito a 3.000. TAM 3663, reduz a 1.70 mais. Reduzindo 3663. Gol 1.922, desse mantém 4.000 pés, 1.015 no altímetro. Gol 1.922. Cada 4.000, gol 1.922. Rocha Nerme 1.225, desse mantenha 5.000, 1.015. Salvador, bom dia, Xenem 6200, passando externo, baixado e travado. Ok, quanto à aproximação, aguardando os dois para o pouso. Xenem 3, desse mantenha 3.015. 3.000, 10, 3.000, 3.000. Lima 434, velocidade? É, 270, o nosso está reduzindo agora para 240. Ciente. Repouso, 100 com 10, confirme? Afirmo, 100 com 12. Animarque decolado agora ao 00, controle 3935, vovô. 3935, vovô. 3633. VM3, compete esquerda para o 130, chama estabilizado. 130, reporta lá estabilizado, 3633. Hotel de Salvador, Alfa Charlie Mike decolou sua escuta, saída da El. Alfa Charlie Mike, ciente, direto da El, subir e manter nível 180. 180, direto da El, Alfa Charlie Mike. 208, no localizador, João. Gente, passando Duna, completa aproximação agora de transferência. 363, reduza para aproximação. 0063. Salvador, guarde, mantenha a proa de Dael. Obrigado. Uno 922, redução 1702. 4208, pode manter a presente velocidade até passar o externo? Manter. Obrigado. Uno 922, desse mantenha 3000, redução 1709. 3179, autorizado Eudes. 3179. Azul 4208, torre 118, 62. 26, obrigado. Outro, né, 62, se a gente mantém a 5000, aguarde para prosseguir a descida. Guarda, né, 922, vetoração esquerda pro 045, limite ao localizador. Só Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, obrigado. Poxa, na 6225, vetoração, sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Manterá a proa, limite ao localizador, na 6225. 3663, passando Duna, completa LS 1862 a torre, San 3663. 1863, 922, desse mantenha 2000 na presente para o informe estabilizado. Gol no 922. Gol 922, contará estabilizado. Oxané 6225, é o controle, desse mantenha 3000. 3000, 434, cruzou 060. Ciente, no 434 é o controle, sobre vetoração, sequenciamento, esquerda para o 080. Esquerda 080, limite? Limite ao cruzamento da radial 300 de Salvador. Ok, 300 de Salvador é o limite. Desce, mantém ainda 5000 pés, afirmo, desce, mantenha 5000 pés, eu tenho tráfego a, quando se curvar a esquerda, vai ficar na sua posição 12 horas, 14 milhas rumo sul, passando 4600 indecido. Vai manter 5000, vou no 434. 1014 permanente, né? 1015. 1015, obrigado. 3179, Recife, 1251, bom dia. Bom dia, bom fim de semana, obrigado. Bom dia, TAM 3663, final da 10, baixar de travado. Número 2, quando a aproximação já avistado, informarei pista livre. 63. 34 da Gol, reduza 200 mais. 434, 200 mais. O GNE 6225, redução 1970 mais. 4208, sala 05, direita, 121, décimo 9, solo, bem-vindo. 219, obrigado. Quando a gente manter a presente velocidade até a próxima externa? Obrigado. T63, ficha linha, quando autorizado, 562. Meu repouso 90, 3663. Chanel 6225, esquerda para o ONU 50, reposta estabilizada. ONU 50, vou reportar estabilizado, 6225. Ah, cruzando a 300, comandou 1434. Gente, ano 434, curva à direita para o 190. Direita 190, ONU 434. Azul 4208, bom dia, taxi Alfa Juliette, condição 03. Alfa Juliette 03. Seus dois, torre 118-612, bom pouso. 118-612, é gol no 922. 118-612. 1434, redução 1970 mais. Complete a aproximação agora de transferência ao Xander 6225. Pode manter a presente velocidade até a próxima externa? Ok, sim. 9, 3, obrigado. Salvador, bom dia, 3663, da Tânia Direita, pois não. 3663, bom dia, taxa Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para 02, 3663. 192. 0, confirmação índio. Ciente, vou dar presente para a posição Bonfi, reporte para descida. Posição Bonfi, reportará para descida, 352. 434, autorizado, LS, chame estabilizado. No 434, autorizado LS, reporte estabilizado. Então vai para